Oliver e sua turma. Em um belo dia de primavera, uma caixa de papelão cheia de gatinhos foi abandonada em uma das calçadas da cidade de Nova York. Os gatinhos eram muito bonitinhos e foram adotados rapidamente, exceto um, de pelo alaranjado. Sozinho, assustado e faminto, o gatinho colocou a cabeça para fora da caixa e olhou ao redor. Então ele pulou e saiu à procura de alimento. Depois de muito andar, uns cachorros malvados começaram a segui-lo. Por sorte, ele conseguiu escapar do bando. Mais tarde, ele sentiu um cheiro muito bom. Era cachorro quente. Esperto, um cachorro de rua muito inteligente estava parado por perto. Ele também tinha sentido o cheiro. Ele se aproximou com um plano e pediu a ajuda do gatinho. Em troca, eles poderiam dividir a comida. Mas enquanto o gatinho distraía o vendedor de cachorro-quente, esperto roubou uma tira de salsichas e saiu correndo, sozinho. Espere! Gritou o gatinho. Metade disso é meu! Mas esperto apenas riu e continuou correndo. Ele passou por becos escuros e sobre cercas, até finalmente chegar às docas, onde ele se esquivou em um quartinho de uma casa flutuante. Mas havia uma coisa que esperto não sabia, que o gatinho o havia seguido. Escondido no convés, o gatinho espiou por um buraco no chão. Lá dentro, ele viu esperto conversando com um bando de cachorros. Tito, o chihuahua, Francis, o bulldog, Einstein, o dog alemão e a simpática cadela afegã chamada Rita. Esperto estava ocupado, se gabando para todos de como ele havia conseguido roubar as salsichas sozinho. De repente, houve um estrondo enorme. Esperto e os outros cachorros olharam surpresos ao ver um gatinho despencando do teto. O gatinho ficou cercado. Assustado, seu coração batia disparado. Ele nunca havia ficado tão perto de tantos cachorros. Eu só estava seguindo aquele cachorro. Ele disse com a voz trêmula. Relaxa, garoto. Rita disse a ele com toda a calma. O gatinho respirou fundo e estava prestes a perguntar pela sua metade das salsichas quando um homem entrou carregando uma caixa cheia de biscoitos para cachorro. Os cachorros correram para saudá-lo. O nome do homem era Fagin. Ele morava na casa flutuante e tomava conta dos cachorros. Normalmente, ele era uma pessoa alegre e despreocupada. Mas naquele dia, ele parecia triste. Um carro buzinou do lado de fora. Já vou! Fagin gritou. Em seguida, ele saiu para se encontrar com Sykes, o motorista. Fagin devia um dinheiro a ele, mas não tinha como quitar a sua dívida. Enquanto Fagin implorava por mais um tempo, os cachorros de Sykes, uma dupla de Dobermans malvados, entraram na casa flutuante e tentaram assustar esperto e seu bando. Mas quando os Dobermans malvados tentaram encurralar o gatinho, ele avançou e arranhou o nariz de um deles. Fagin e o restante do bando ficaram muito impressionados com a valentia do gatinho e decidiram que ele poderia fazer parte do bando. Depois de um dia agitado, todos estavam muito cansados. Fagin sentou-se em uma poltrona, colocou os pés sobre um banquinho e abriu um livro. Enquanto os cachorros o cercaram, o gatinho se acomodou no colo de Fagin, ronronando. Ele havia encontrado o que estava procurando, um novo lar e novos amigos. Na manhã seguinte, Fagin estava com o humor muito melhor e resolveu levar o bando para a cidade para ver se conseguia arrumar algum dinheiro para pagar Sykes. Esperto explicou o plano para o gatinho. Enquanto Tito entrava em uma limusine estacionada e tentava roubar o rádio, Einstein e Francis distrairiam o motorista. O gatinho poderia se sentar no banco da frente do carro para ficar de olho. Tudo estava indo de acordo com o planejado quando... Zap! Tito, que tentava cortar os fios do rádio do carro, levou um choque e disparou o alarme. Ele e o bando fugiram o mais rápido que conseguiram e acabaram deixando o gatinho para trás. Mas o pequeno não estava sozinho. Uma menininha chamada Jenny estava sentada no assento de trás do carro. Oh, pobre gatinho! Ela falou quando viu o pequeno assustado. Em seguida, ela o apanhou no colo e disse para o motorista levá-los para casa. Em casa, Jenny preparou uma tigela enorme com comida para o gatinho e disse que ele agora passaria a se chamar Oliver. Então, ela deu a ele uma coleira especial com uma plaquinha de ouro para identificação. Oliver nunca fora tão feliz. Enquanto isso, de volta à casa flutuante, Esperto e seu bando estavam preocupados com um amigo deixado para trás. No dia seguinte, eles entraram sorrateiramente na nova casa de Oliver enquanto ele dormia e o levaram de volta. Mas quando Oliver acordou, ele ficou triste, pois havia gostado de ficar ao lado de Jenny. Fagin, no entanto, não ficou triste. A coleira cara de Oliver e o endereço da Quinta Avenida fizeram seus olhos brilhar. Então, é nesse endereço que você mora? Ele exclamou. A Quinta Avenida era onde as pessoas ricas moravam. Ele tinha tirado a sorte grande. Fagin resolveu entrar em contato com a família para dizer que ele estava com o gato deles e que devolveria em troca de uma boa quantia em dinheiro. Assim, ele poderia quitar a sua dívida com Sykes. Cercado por seus cachorros, Fagin sentou-se e escreveu um pedido de resgate. Então, ele esperou que os novos donos de Oliver aparecessem. Mas foi Jenny quem leu a carta. E quando ela soube que seu gatinho havia sido raptado, ela ficou muito brava e saiu de casa de fininho para salvar Oliver. Não demorou muito e ela se encontrou com Fagin nas docas. Desculpe, ela disse segurando um cofrinho em formato de porquinho cheio de moedas. Estou à procura do meu gatinho. Alguém o roubou. Fagin sentiu-se muito culpado e não teve coragem de pegar o dinheiro de uma garotinha. Por isso, ele acabou devolvendo Oliver de graça. Mas Sykes tinha seguido Fagin e quando ele viu Jenny, logo percebeu que os pais dela poderiam pagar muito dinheiro para tê-la de volta. Assim, ele apanhou a menina, colocou-a em seu carro e saiu acelerando. Esperto e os outros membros do seu bando, que estavam esperando pela barganha, ouviram a confusão e correram para ver o que estava acontecendo. Oliver ficou péssimo. Não se preocupe, Esperto disse a ele. Nós a traremos de volta. Todos concordaram e eles seguiram para o armazém de Sykes. Quando os cachorros chegaram, Sykes estava falando ao telefone. Aproveitando a chance, eles entraram quietinhos, encontraram Jenny e a desamarraram. Agora, tudo o que eles precisavam fazer era fugir sem serem notados. Mas já era tarde demais. Sykes e seus Dobermans tinham visto o bando. Correndo o mais rápido que conseguiam, Esperto e sua turma deslizaram para fora por uma rampa. Fagin estava esperando por eles na sua moto. Jenny e o bando todo subiram na moto enquanto Sykes e seus cachorros seguiam de carro. Foi uma fuga intensa. Tentando despistar Sykes, Fagin desceu com a moto pelos trilhos do trem. Os dois veículos acabaram se chocando, jogando Jenny para fora da moto de Fagin. De repente, ela tinha ido parar diretamente nas mãos de Sykes. Socorro! Ela gritava, enquanto o homem malvado a puxava para dentro do carro. Oliver pulou no carro de Sykes, que acabou soltando Jenny. Fagin, que vinha logo atrás, puxou Jenny de volta para a moto. Agora era Oliver quem estava em apuros. Sykes atirou o gatinho no assento de trás do carro e ordenou que os seus cachorros o atacassem. Por sorte, Esperto veio em socorro. Juntos, os dois lutaram contra os cachorros malvados e saltaram ilesos do carro em alta velocidade, minutos antes do veículo sair voando de cima da ponte. Jenny ficou muito feliz ao ver que Oliver estava bem. Ela nunca iria permitir que algo acontecesse a ele ou a seus amigos. Nunca mais. Oliver ronronou, pois sentia a mesma coisa por Jenny. No dia seguinte, Jenny deu uma grande festa de aniversário em sua casa. Fagin e o bando estavam presentes e eles prometeram visitar Oliver sempre que possível. Jenny disse a eles que o prazer seria todo dela em recebê-los. O gatinho órfão ficou muito feliz, pois finalmente encontrara um lar e muitos amigos.